complicado quando a lágrima escorre pelo rosto sem saber o porquê, causando a sensação de que tem alguma coisa de errado com você. Tanto já observei, parei para refletir sem chegar à conclusão. Hoje tô numa pegada de deixar que a resposta venha por inspiração. Eu que me acostumei a saber quem era eu, sempre que me debrucei no meu instrumento de registro para Deus, mas que também mostra onde que eu me enganei, fazendo com que eu possa me retratar com um cliente, amigo, familiar, estampando numa obra de arte o meu modo de viver e meu jeito de pensar. Começou sem intenção de tomar a proporção na que se encontra hoje em dia. Abraçou meu coração, do ar fez calefação pra tirar o frio que lá havia. E da mesma forma que a fantasia da viagem de uma droga vicia, encontrei meu comprimido de soma como o admirável mundo novo já previa. E a cada porção dividida com o irmão que ouviu bem na hora que ele precisava, é tipo a palavra que confortou aquele mal que sentiu. Na escuridão é como a luz divina que aparece pra iluminar. É inexplicável essa força estranha que me leva a cantar. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, eu não posso parar. Por isso essa voz da manhã. É tipo estar em contato direto com o que descrevem como paraíso. E quando o caos está por perto, é aonde eu encontro o sentido. Nesse plano eu me sinto pleno, segundo a certeza da minha vida. A primeira é a morte, então vou registrar tudo antes da minha partida, para que se veja lá na frente, através da minha lente, um retrato fiel desse tempo. Claro que tem a interferência, na verdade é essência. Apresento meus sentimentos, tento pôr objetivamente conteúdo inconsciente, concreto feito do abstrato, invertendo ocasionalmente, subliminarmente romancio segredos e fatos. Porque nem tudo dá pra ser falado, tem coisa ruim até de imaginar. Modo de segurança ativado, metáforas aparecem no ar. Se o profeta deixou seu legado, ao leitor cabe interpretar. Porque o segredo está alojado no que faz o teu coração pulsar. E me sinto abençoado por desde cedo saber que era isso que eu queria. Combater o bom combate, na verdade é o que importa no fim do dia. Na escuridão é como a luz divina que aparece pra iluminar. É inexplicável essa força estranha que me leva a cantar. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, eu não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, eu não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Suma